Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui, o marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro. Eu só. Sou da Bahia, o marinheiro só. De São Salvador. O marinheiro, marinheiro, o marinheiro só. Quem te ensinou a nadar, marinheiro só. Ou foi o tombo do navio, o marinheiro só. Ou foi o balanço do mar, marinheiro só. Lá vem, o marinheiro só. Todo de branco, o marinheiro só. Com um sorriso franco, o marinheiro só. Com seu bonezinho, lá vem, o marinheiro só. Todo de branco, o marinheiro só. Com um sorriso franco, o marinheiro só. Com seu bonezinho, o marinheiro, marinheiro. O marinheiro só. Quem te ensinou a nadar, marinheiro só. Ou foi o tombo do navio, o marinheiro só. Ou foi o balanço do mar, o marinheiro só. Lá vem, o marinheiro só. Todo de branco, o marinheiro só. Com um sorriso franco, o marinheiro só. Com seu bonezinho, lá vem, o marinheiro só.